allegri che guardano peito o nome bendito de Cristo Jesus. Crianças felizes que vivem cantando, trilhando louvores ao Deus de amor. Crianças que não saberão se expressar eloquentemente em uma oração, são elas que às vezes conseguem mover as mãos e o coração de Jeová. Mesmo assim, quietas, correndo na igreja, pra lá e pra cá, quiser eu ser uma delas, o arte que elas têm de perdoar. Quiser eu ser uma delas, o arte que elas têm de perdoar. Thank you.